2x4, Lima, tem câmbio 028. Então, 3804, sala 49, libera a esquerda, sinal Alfa, chame só aluno 21, décimo 1. É, Silva, libera a chave 21, no sala 3804. Alfa Índia, posição 04. Alfa Índia 04. Solo voo no 867. 1867, boa tarde. Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda. Vestido da subida Elefa 1, viradas do Luna 7. 55, 15, transponder, controle 120, decimal 8. 360 para Brasília, Elefa 1, sala 28, seguindo após, apeso Luna 7. 55, 15, 20, 8 é o ponto de voo. 1867. Voo 1867, está correto? Informa que após a decolagem manterá a pressão 2.500 pés. Ok, após 2.500 pés. Então, Romeu Alfa, bom dia, 1 minuto. 1.867, cotejamento está correto, só em pronto para o posicionamento no portão 7. Alça 6254, decola 252, mantém pro até 2500 pés, controle 120, decimal 8, um bom voo. 20, vai entregar. Calma, Alfa, 1 minuto, por gentileza, você está coordenando a saída do senhor com o controle de Salvador. Alô, boa tarde, é o Tom Mike X-Ray, até lá. Hotel, aguarde 1 minuto, por gentileza. Passando o Vitor Romeu Alfa, pronto, cópia. Para Maceió, nível 070. Decolagem na 107, curva esquerda no perfil da subida Conde. O transponder 0264, controle 120, decimal 8. Afirmativo, tem livre decolagem 28, Gol 2067. Vitor Romeu, alfa, cotejamento que segue. Você é correto, por gentileza, parte POB? Mensaxe, decolagem em relação ao Rio 118, decimal 95, ajuste 1005, mau voo. Então, Mike X-Ray Hotel, prossiga. O Mike X-Ray Hotel está aqui na remota 14, solicita autorização para giro de motores em marcha lenta por 5 minutos, já autorizado pela Infraero. Reporte alterno. Portal alterno, grato. Falou, reporte na saída do Pátio 3. Vou 2067, decolando 55, mantém pilota 2057 no controle 120.8, bom voo. 208, boa. Antônio Pátio, Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento. Salvador, está passando o Alfa, bom dia. Vitor, meu Alfa, bom dia. O Alfa, está no Fábio 5, do Orixá, está pronto para o táxi. Autorizado o táxi, 70, sessão no 7, reporte para ingresso. Ah, bem rápido, eu chamarei para ingresso no 7. Gostaria de chamar 208. 208, obrigado. Vitor Romeu Alfa, a torre voltando? Chega, torre. Onde fica a saída para lotar? O Vitor Romeu Alfa copiou a torre, por gentileza modifica a saída para lotar. Agora permanece com o esquerdo após a colagem. Afirmativo, na saída lotar. O Alfa está na posição 2 aqui para ingresso na 7. Gente, visual, começo está autorizado. Ingresso pista na 7, reporta alinhado e pronto. Alfa, reportará alinhado e pronto. Solo Gol 1867, na 7, por espectro. 1867 minutos, por gentileza. Let's Tango Zulu, vem qual a posição? Gente, Gol 1867 autorizado, pushback no 07, para funcionamento. Chama. Let's Tango Zulu autorizado, cruzamento, livre marcha parqueta. Victor Romeo Alfa, tem livre decolagem de pista 7, o vento 220 graus, 179. Romeo Alfa. Alfa, decolada 01, no seu controle, 1920, décima 8. Afirma 6, 1208, fica meu alvo. Via Fácil Juliette Alfa, é o ponto de espera. Quando pronto, torre 1, 98, 19, 95, ajuste agora no 095, bom voo. Fácil Juliette Alfa, na espera do 2814, no 2895. Salvador Azul 4089 Air Force, push back and start up descender number 2. Which full chance start call for taxi 4089? Therefore, push back and start up with you 4089.

220 graus, 1:30 da noite. Confirm alternate and persons on board. Port Seguro. We have 103 people on board. Zofar 089, taxi approved via main apron Juliet Alpha to holding point for runway 10. Call tower 118-1905, altimeter 1015, have a good flight. Confirm, runway 10. Cabeceira 28, agilizando manobras. Ali, mantém. Holding point runway 28, tower on 118-905. 03, ajuste no 095, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, o Guará vai para o pátio de autoridades. Tem, Guará 03. Tem, Onça. 1867 da Gol, livre da colagem de pista 28, vento 220 graus, 1:30 da noite. Tirando 67. Sabe? Um bateu certo. No 867 decolado, ao 10, mantém piloto a 2500 pés, chama o controle, 120, decimal 8. 08, obrigado, boa tarde, 67. Guará 03, livre pouso pista 128, 22, 0 graus, 182. Livre pouso, Guará. 2,60 na 3, para pushback para mais. Boa tarde, tá 3, 2, 5, 1, 6 para o Pushback, somente na posição 3. Por gentileza? 3, 2, 1, 6 na 3 para o Pushback, somente. Autorizado, chega para o seu ataque. Boa tarde, sou azul 4975, a gente tem informação papá. Azul 4976, boa tarde, papá confere para Paula Afonso, nível 170 autorizado. Decolagem da 28, curva direita, perfil da subida ao altar, via azul 9. 5526, o transponder, o controle 120, decimal 8. Correto, informação papá, tá no 04, autorização Brasília. Tran 3283, boa tarde, para Brasília, nível 360 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda, vestida subida Elefa 1, e Elfas 17. 5503 transponder, o controle 120 decimal 8, informe que após decolagem manterá a prota 2500 pés. 2801, afirmo. 7360, autorizado, Brasília, Rádio Plano, AP Zulu 17, Aerovia. Sacola da 28, curva esquerda, Elefa 1 é a saída. 5503, o código transponder, controle 1208. E vai manter a proa até 2500 após decolagem, tá? 38. Posição, o TAN 3283. 3283, correto, para posicionamento. Olá. Salvador, boa tarde, o azul 9302, entra na pauta de autorização. Azul 9302, boa tarde, para Paulo Afonso, nível 210 autorizado. Decolagem da 28. Curva à direita, o perfil da subida lotar, via azul 9. 5525 transponder, o controle 120 decimal 8. 290, 28, curva direita na lotagem, Lu 9, trafolha 5, número 5, 208, azul 9302. 9302, correto? Confirme a posição, por gentileza? Pois não, confirme o quê? Minha posição, por gentileza? Mas eu acho que é 7 segundos, né, doutor? Gente, no pátio 3? Isso, pátio 3, com certeza. Graças pelo aprofundamento. Muito graças. Posta 3, 2, 1, 6. Tá pronto para iniciar o ataque. Estamos alternando Teresina, autonomia, 3 horas e 10 minutos. E o POV 105. 3, 2, 1, 6. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1, 8, decimal 95. Pode achar no 0, no 5, bom voo. Tem parte do SPA, Alfa, ponto espera 2195 e agora o ajuste de 15. 3, 2, 1, monumento. 2230, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 1979. 220, 97, livre pouso 2230. Azul 4089, airborne at 16, mantém head. To the 2500 feet, contest the post control frequency 120.8. Roger, we'll maintain heading to 2500 feet. Post control on 208, Azul 4089. Zero, solo 18, libera a esquerda. Antes do TQC Alfa, time solo 121 na decimal 1, bom descanso. Gente, esquerda 211, muito obrigado. 220, bom trabalho. Salvador, boa tarde, passageiro 2230. Passageiro 2230, só siga quilo 43, reporte para ingresso no pátio principal. Quilo 43, reporte no pátio principal, 2230. Thank you. Voador, boa tarde, 03216, posso ficar no 28. Qual 2230? 2230, faixa principal, remota 1 no 2. 1 no 2, obrigado. Salvador, boa tarde, 3290 da TAM, está passando externo da 28. 3290, o Egito na 095, livre pouso pista 28, vento 220 graus, 17 nós. Livre pouso na 28, TAM, 3290. Ano 3216, Lima tem cabeceira 28. A Lima tem 28, 3216. Três dois nove zero, solo 23, libera a esquerda, antes da tapa alta, chame solo, 121, 121. São 3216, livre decolagem, piso 28, vento 220 graus, 16 nós. Sim, alinhamento de decolagem da 22, 3216. Mantém 2500, pois curva direita. 3290, 3890, boa tarde, taxi de Aquilo, faixa 3, posição 07, baixa principal. Aquilo, faixa 3, para o 07, baixa principal, são 32. Observe. 9302, está pronto para pushback. Autorizando esse Sonic Taxi 9302. Quanto é 9302, desconsidere. Aguarde para o táxi, não é para que você não retaguarda. Ok, aguarde. Então, 9302, por favor. Então, muito obrigado, boa tarde. Agora a nave já livrou a retaguarda, atualizado o pushback. Vai iniciar o pushback, cortar a barra do carro, chamando 9302, está pronto para o táxi com o POB de 31, autonomia 0400, alternando Recife. 9302, táxi em frente, quilo alto, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajustando a 095, móvel. Quilo alfa, ponto de espera 28, torre 118, azul, 9302, grato, ponto, bom trabalho. Estou no 255, boa tarde, ajuste na 095, livre pouso, pista 28. O vento 220 graus, uma meia-noite. 220 com 16, livre pouso, pista 28, com 1255. Autorizado, 4976, está em pronto para o táxi. Graças, Salvador. Boa tarde. Passaria do 2230, aprovação, vitória da conquista. Passaria do 2230. Muito boa tarde. Mais um minuto para a Coca. Muito obrigado. Pronto? Vitória da Conquista, nível 180 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda, perfil da subida Alfa 1, após o wall floor, após Vitória da Conquista. 5542 é o transponder, controle 120.8. Salvador, boa tarde, final 6141, estabilizado no ILS, Zulu, cabeceira 28. 6141, boa tarde, adiciona 015, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, chama 6141. Cruzamento, está correto, você me quer aprisionamento? Ela é 4, 2, 3, 0, chamada, obrigado. Boa tarde, mantém quanto 028. Mantendo, 302. Gol no 255, solo 32, libera a esquerda, antes da taxa alfa, chama em solo, 121.1. Direto livrando a esquerda, da Alfa vai chamar o solo 121. Uno, obrigado. Bruno, você escuta? Bruno 255, bom dia, mantém ponto de espera. Vai manter. Espere, mantenha a Delta. Manter a Delta. 1, 2, 5. Taxi OTAN 3283 POB 1970, autonomia 3 horas e mais 30 minutos, alterna Uberlândia. Tive pouso 328, vento 220, graus 197, nós. Tive pouso, cabeceira 28, chinelo 6141. Horas e 30, alterna Maceió. A 3283, táxi via Juliette, Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1095, bom voo. Juliette, Alfa, 1895, ponto de espera, 1015, obrigado, boa tarde. Azul 4976, táxi até a saída do Pátio 3. Autorizando o táxi até a saída do Pátio 3, azul 4976. Gol no 255, após a passagem do TAM, ingressa Alfa Juliette, portão 02. Seja após a passagem do TAM, Alfa Juliette, portão 2, gol no 255. Boa tarde, Guará 03. Guará 03, para Brasília, prepara a subida Elefa 1, um minuto para a cópia. Guará 03, pronto? Para Brasília, nível 260 autorizado. Decolagem da 28, curva à esquerda, vestida subida Elefa 1, viada do 17, Formosa para DCT. 5531, transponder, controle 120, decimal 8. Guará 03 será mesmo por conta com o meu pátio? No pátio autorizado, agora. Treinamento por conta risco, chame para o táxi. Tá, Alfa, é 141. Após o gol ingressar via Alfa, o senhor ingressa Alfa até o ponto de espera. O ajuste 1015, bom voo. Após a passagem do gol, ingressa via Alfa, quando lá 118, decimal 95, no ponto espera azul 4976. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. solo, boa tarde, 141, Zé de Grosso, mensagem. 6141, agilize via Alfa, Índia, posição 01 no pátio principal. Alfa, Índia para 01, chame, 141. Lave 302, livre decolada 28, após decolagem mantém pro até 2.500 pés, vento 210 graus com 18 nós. Livre decolagem, após a decolagem mantém a pro até 2.500 pés, azul 9302. Correção, após a decolagem mantém pro até 2.500 pés. Afirmo. Após a decolagem vai manter pro até 2.500 pés, azul 4976. Salvador, boa tarde, tá? 3223, o ponto de espera pronto. 3223, mantém o ponto de espera. Vai, mantém. Torre Salvador, boa tarde, 63, 15 da UCHM, estabilizada no final do X-ray da pista 28. Boa tarde, UCHM 63, 15, cheque o trem, livre pouso na 28, vento 210 graus com 1,6 dúzia de nós, altímetro no 015. Autorizado, pouso, pista 28, Oceanair 63, 15. Azul 9302, decolado aos 37, controle 120 decimal 8, bom voo. Furão 208, obrigado, azul 9302. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 63, 20, estabilizado visual com a pista. Chanel 63, 20, continue aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando a autorização 63, 20. Somos 5, solo aos 4-0, livre à esquerda, antes da alfa, chame solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, antes da alfa, chame a 3. Vento 220 graus com 1,6 de nós, altímetro no 0 no 5, aguarde pista livre. Gente, aguardando pista livre, 63, 20. Três 220, livre pouso na 28, vento 220 graus com 1 no meio dúzia de nós. 220, pouso pista 28, chinelo 63, 20. Pessoal, na interseção, mantenha a posição e chame a torre em 1, 18.95. Apenas confirmando após decolagem da pista 28, mantenha a proa de decolagem até 2.500 pés, após curva à esquerda no perfil da saída da Elefa 1. Eu chamei 6305, Índia, portão 04. Índia, portão 04. Boa tarde, 6305. Boa tarde. Decola assim que é autorizado? Afirmo. A gente mantém 28. Mantém 28. Chame 6320, solo 42, livre à esquerda, antes da alfa, chame solo 121, décima 1. Esquerda, antes da alfa, solo 121, forma que está bem turbulento na curta final ali, o 6320. Confirme. Na curta final, abaixo de 500 pés, turbulência forte. Tente, grato pela informação. Paulo Salvador, boa, chinelo 6320, eu vou de Bruna Delta. Chané 6320, táxi via Alfa Juliette, remota 13, táxi principal. Alfa Juliette, remota 13, Chané 6320. E a posição? Salvador, boa tarde, TAM 3144, final, baixo trabalho. Boa tarde, TAM 3144, continue a aproximação, guarde pista livre, informo que a aeronave que pousou à sua frente informou turbulência na curta final. Tem essa breve. Decolado aos 44, controle 120 desse 8, bom voo. 208, obrigado pelo trabalho. 3144, livre pouso na 28, vento 220 graus, cono 59, altímetro no 0 no 5. Ok, livre pouso, tá? 3144. Informa pessoas a bordo. Tá, 03, informa pessoas a bordo. Gente. Quatro, nove, sete, meia, pronto. Afirmo, 4976. Ali não tem 28. Ali mantém 28, azul 4976. 44, solo os 46, livre à esquerda, antes da alfa, solo 121, decima 1. Qual frequência? 121, decima 1. Obrigado. Confirmando o plano visual para Aracaju, no meu pé, ou prossegue a 500 pés? Esse plano visual para mim. Bastante cópia, não me escuta, Mike Acosta. Fala, Salvador, então é 3144, livro. Então, 3144, táxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, então 3144. Acosta confirmando, encontra-se no pátio 4. Gente, a intenção, quando coordenado, quando autorizado pela torre, decola da pista 1-7 já comprou o Nordeste ou solicita a decolagem da 1-7 posterior cruzamento do campo? Acosta copiou? Critério, decolagem ou a partir do pátio 4 ou da cabeceira 1-7 já comprou o Nordeste após prosseguindo o litoral norte, ou decolagem da 1-7 sentido cabeceira 3-5 e após posterior cruzamento do campo para prosseguir o litoral, confirma a intenção. Gente, Mike é Cosca, só um instante, copia. Guará 03 está livre, táxi Alfa até o ponto de espera da pista 28. Quando lá a torre transfere novamente 198, decimal 95. E a Alfa para 28, ponto de espera 3295 novamente, Guará 03. Tráfego, tráfego 05, está aqui verde, portão 07. Compra cópia, atuação, polo, Guarulhos. São 3805, número 2 para a cópia, prepara a saída da Elia da Morte, vai aguardando. Papa Romeu, Mike e Acosta, copia?